Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Não é necessário pano. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. Nas ruas infernas astral tem diabetes na esquina. Movendo ilusão na areia movediça. Animais irracionais vindo na arca de Noé. Essa porra não dá pé, corona no cabaré. Abduzido na festa do BBB, vaidade de doer, ouvindo KLB. Na festa sertaneja com a peita do Metallica, onde as crianças querem a massa cefálica. Nem pagando de crime, nós nunca foi o creme. Malandragem conquista até a filha do PM. Quando nós não tinha roupa, nós saía pra roubar. Esquivando do robô que rasgou o alvará. Trombando os bandidão que tirou nós na escola. A cidade é nossa, cê era o dono da bola. Aprendi nunca a tratar os piá como fã. Cada um tem o talento e nem existe um amanhã. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. Eu já aceito aquilo que não vou mudar. E mudo tudo aquilo que não posso aceitar. Quem não enche o saco, enche o copo. Não é flor que se cheira, é jardim que se aprecia com o pai nosso. Irmão, toda criança é artista. Melhor rede social ainda é a mesa, só com amizade antiga. A escola da experiência é a mais educativa. Seus próprios pensamentos podem destruir sua vida. Não temer a sombra é o certo, pois a sombra que avisa que existe luz por perto. O suor dos alunos é igual dos professores. As dores, valores, os calotes e os calores. O primeiro passo às vezes não te leva aonde você quer ir, mas te tira da onde você está. Mesmo com milhares de motivos pra desistir, tem que olhar bem antes de pisar, xará. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. O Jeovas fez. É mais gentil que anjos. Mas se é Deus quem fez. Não é necessário pano. Cancioneiros do gueto, em todo canto do Brasil é uma zona de risco. Não é necessário pano porque Jesus tá com nós. Já ouvi. Trouxe as armas, que trouxe a coca, trouxe a La Plata, que trouxe as notas. A gentileza do diabo cê abraçou. Só que senhor dos céus, só existe um nego. Aviões vai e vem, a FAB traz também. Sempre dizendo que o governo tá do lado do bem. Amém. Paz, justiça e liberdade, não tem pano, só verdade. Seres humanos sempre pronto pra atirar, mas se esquecendo que é máquina de errar. Foi Deus quem fez, então vai cuidar. Tome cuidado pra você não fraquejar. Aqui tá tudo errado, tudo fora dos conformes, tenho fé. E quem me protege nunca dorme, não precisa de dinheiro pra viver. Não sente dor, não temerei. A criação não é mais que o Criador, que sempre me livrou do vale da sombra da morte por amor. Aqui sempre foi Deus, nunca foi sorte. Correndo todo dia atrás dos malotes, ligeiro pra civil que vem pra dar o bote. Na quebrada não tem jeito. Tem sempre aqueles, é povinho que cagueta se te vê melhor que ele. Pilantra invejoso pra desgraça, bate palma no inferno traidor. Quero ver a sua alma.